quero saber, não aguento exploração. Então, patrão, qual é? Pode ir passando da minha grana. Qual é? Pode ir passando da minha grana. O meu salário nunca sai da mixaria e você só reclamando. Está preta e que nunca ficou branca, tudo por enganação. Pode até ser, mas eu não quero saber, não aguento exploração. Então, patrão, qual é? Pode ir aumentando a minha grana. Qual é? Pode ir aumentando a minha grana. Acordo cedo, mas chego atrasado, escuto só reclamação.